Esse é o Rubi. Rubi. É festa. É. Lendário Rubi. É. Lendário Rubi. Poderoso Rubi. Bora chitando, bora chitando. DJ Jairinho. E quem sabe dança vai esquentando aqui no nosso lendário. Hoje aqui no Ipanema. Alô, Teiro! Didio e pro Tubarão. Era aqui abraçar com muito carinho nossas poderosas, sempre com a gente aqui no nosso lendário Rubi. Valeu. Big Strick, velha guarda do Rubi. Abraço pra você, Strick. E quando te conheci, yeah. Kiano. Quero um pouquinho desse amor. Dá-me um pouquinho, tô me sentindo por... Amiga Strick, velha guarda, ao lado da patroa. Os gostinhos do nosso Rubi. Alô, Silva da Marambaia. Mano, chitando que tá chegando o nosso hino. Alô, Ipanema, alô, Outeiro. Bora aqui, Rubi. E o nosso hino pra galera fazer o caqueado. Claro que sim, que sim, que sim, que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. Rubi, saudade bateu e eu voltei. Você me chamou e eu cheguei. Cheio de desejo e emoção. Vai fazendo a pedra, meu povão. Quem não dança agora vai dançar. Quem não balançar vai balançar. Segura e não deixa cair. Aqui é o lendário Rubi. Isso não quer guiado. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, que sim, que sim, que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, que sim, que sim, que sim. E a gente vai esquentando, galera, vai fazendo um caqueado. Nosso Rubi, nosso lendário aqui no Ipanema. Aqui no Ipanema. E aí, Índia? É claro que sim. Que sim, que sim, que sim. Para que é Rubi? É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, que sim, que sim, que sim. É o Rubi. Mais uma, mais uma, mais uma. Baixinho. Bora esquentando, bora esquentando. Que é show. Poderoso, peso pesado. Bom, há muito sangue. quelle explication. Considérons le mot l'amour. L'amour. Première syllabe là c'est l'an. Deuxième syllabe mou. Nous quand on prend première syllabe là l'an, nous quand ajouter la lettre D plus an. Cabao l'endant. Nous quand on prend deuxième syllabe là mou, nous quand ajouter la lettre D plus ou. Cabao mou. Autrement dit, l'amour en langage normal, qu'a divini, l'endant moudou en jargon. Sans comprendre, sans cette sans comprendre. Et même qu'est-ce qu'elles ont comprendre, nous qu'aille passer aux applications pratiques. Moi qui a passé ton série de mots en langage normal, ils ont qu'à traduire systématiquement en jargon. Ok? Ok? Sensation. Carinho, casal, LL, já marcando presença aqui, curtindo o nosso lendário Rubi. O Jaquinho de Ipanema, um abraço pra vocês. Tecnologia e qualidade insuperável. Rubi. E a galera foi dançando a Garra Giro e vai curtindo o nosso lendário Rubi, o Jaquinho Ipanema. Ouça, Francisco, ouça, Francisco, abraça, Francisco. Olha, chefe, sou raial, tu não vem mais, viu? Eu vou levar você para os Estados Unidos. E as poderosas? Eu sonhei com você. Beijo no coração. Um lugar tão bonito. Eu sou brasileiro. Oh, oh, oh. Eu sou. Olha, meu parceiro Lopes da Pratinha. Os Gojarina aqui, um abraço pra você. Alô, Índia. Alô, tio Givaldo. Aqui é só tristeza, mano. Givaldo Gravações CDs. Carimbeiro do sertão. Aqui é só tristeza, amante de sem paixão. Sou um aventureiro, carimbeiro do sertão. E a galera vem dançando e garrajando, gostando do nosso lendário. Oh! Eu sou garimpeiro, oh, oh, oh, oh. Eu sou nortista, sou latino-americano, oh, oh, oh, oh. Da boca do Amazonas, aqui é só tristeza, amando de dizer paixão. Caminhoneiro, caminhoneiro. preciso. Preciso tanto me encontrar. Alô, caminhoneiro, como é que é? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. DJ Jairinho. Nosso mestre DJ Gilmar Santos, já por aqui. Roberto Vila. Rugi. Salão de beleza, vem menina já marcando presença hoje aqui no Rubi. Ao lado da Núbia, beijando o coração pra vocês. E eu sou dos papudinhos, papudinho ela é, todas ela bebeu. E eu sou dos papudinhos, papudinho ela é, bebe mais do que eu. E eu sou dos papudinhos, papudinho ela é, todas ela bebeu. Olha meu parceiro Rafael, ao lado da Fernanda, o Jaque Gostino Rubi. Alô, Papudinha! Papudinha, sempre ela é. Ah, eu amo essa mulher. Papudinha, sempre ela é. Ah, eu amo essa mulher. Papudinha, sempre ela é. Mas eu amo essa Jairinho. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te ter lua cheia. Olha meu parceiro Rogério, ao lado da Betânia, os mascarados, já marcando presença hoje aqui no Lendário. Amiga Jéssica, marcando presença com a gente, um abraço. É clima tropical, manchete. Amigo Strick, velha guarda do Rubinho, um abraço pra você, Strick! Manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no. Olha meu parceiro Lope da Pratina! Namorei o. Pagando presença hoje aqui no Lendário. Na noite de lua cheia. Namorei uma sereia. DJ Jairinho. Gira no bregaço, vá girando. Gira no bregaço, vá girando. Olha meu parceiro Beto, pula a galera da vigia. Hoje aqui bacana presença, um abraço pra você. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te ter lua cheia, minha sereia, minha sereia. A praia está no

Faça assim, Jairinho, como é que é? Baby, baby, você foi muito especial. Ih, mas que legal. Mas que legal. Muito bom te conhecer. Foi te conhecer. Agora te desejo felicidade. DJ Jairinho. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. DJ Jairinho. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades. Quero aqui abraçar com muito carinho, meu parceiro Ítalo Malvadão. Um romance a dois. Meu parceiro Foguetinho. Galera, curtindo o nosso lendário. Te dizer que já estou legal. Os caras de pau do Marcos, hoje aqui com a gente. Menina, meu amor, não pode ser você. DJ Jairinho. Presença hoje aqui no lendário. É o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo demais. É tudo pra mim. É tudo pra mim. Diz assim, Jairinho, como é que é? É tudo pra mim. DJ Jairinho. Olha aqui, Jairinho, DJ Boy, Tubarão e o mestre DJ Gilmar. Jairinho, fazendo a melhor sequência pra você. No Rubi Saudade. Rubi Saudade. E a gente vai sentando o nosso Rubi assim. Aqui comigo, quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. vem, vem, vem. Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. Eu quero teu amor pra mim. Eu quero te fazer feliz. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom. E a galera vai esquentando, vai fazendo um caqueado. O nosso lendário Rubinho hoje aqui no Ipanema e Outeiro. Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. Amiga Evander e a Lady já marcando presença aqui no nosso lendário. Um abraço para você, viu? Alô, Cleide, beijando o coração. Alô, Manuel. É, lendário Rubinho. Que isso, tio? E quem sabe dança vai fazer um caqueado. Rodrigo, já marcando presença, ricochinho nosso Rubi. Abraço pra você, garoto. Pra você, ele, DJ Jairinho. Agora você pega sua gatinha, o seu amor, e a gente vai dançar agarradinho na saudade agora. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco.

que cada rosto que passa vejo a imagem dela. Cartinha, quando ela te abrir, não guarde segredo. E se perguntar por que estás manchada, não tente mentir, foi o pranto meu. Cartinha, seja minha amiga e pede pra ela voltar novamente, refazer o ninho, que um passarinho não vive sozinho. Amar como eu te amei. Ela diz assim, Jairinho. Ninguém jamais te amou. Amar como eu te amei. Ninguém, ninguém jamais te amou. Saudade gostosa, hoje aqui no Ipanema com o nosso lendário Rubi. Galera, vai chegando juntinho, galera, vai recordando. Alô, baixinho. E a Índia? Quando ela... Cuidado com o índio, viu? Não guarde segredo e se perguntar por que estás manchada, não tente mentir, foi o pranto meu. Cartinha, seja minha amiga e pede pra ela voltar novamente, refazer o ninho, que um passarinho não vive sozinho. Amar como eu te amei. Givaldo Gravações. Ninguém CDs jamais te amou. Amar. Pera aqui, abraçar comigo, carinho, meu parceiro DJ Neto, saudade. Hoje aqui no lendário tá com o Jairinho. Um abraço pra você. Ninguém jamais te amou. E meu parceiro Nico da Marambaia com a gente aqui no lendário. Amar como eu te amei. Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. A razão desse amor. Olha, meu parceiro Ebert do Detran, já aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto. E me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Sincero, eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo, não tem motivos pra esconder. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Olha meu parceiro Rogério dos Mascarados, marcando presença hoje aqui no nosso lendário. Você tem algo especial que me prende, me Você domina. Está no Rubi. Só você eu vou amar. Todo Poderoso Rubi. É puro e sincero. Alô, Chifa Gravações. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Vem dançar. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Pega o Manuel, parece que quer dormir. E pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Olha meu parceiro Natal, grande Natal, tá com o Jairinho, um abraço, garoto. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Olha meu parceiro Marcelo e Ana Ilza, os seguidores do lendário. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar. Vou te dar. Olha meu parceiro Luiz e o Kiko. Mas esta já marcando presença aqui no Rubi. Te ver chorar e os meus olhos na tua partida. O pior já sofri. DJ Jairinho. Te amei, não fui amado. Malfadado amor. Respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. Quero aqui abraçar com muito carinho, Justiceiros! Já marcando presença, um abraço! Mente, você destruiu a ingratidão. Pede afeição, como você me perdeu. GDR, galera do rock! Amor, hoje aqui no lendário Rubi, só de boa! Infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. O pior já sofri. Te amei. Malfadado amor. Quero aqui abraçar com muito carinho a prima Valéria. Já curtindo o nosso Rubi aqui no Ipanema. Um abraço pra você. O que restou do que dei. Infelizmente você destruiu. A ingratidão perde afeição. Como você me perdeu. Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Cima. DJ Jairinho. Viva a esperança. Alguém que eu quero tanto. Que fugiu. Fio de mim. Um dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha. Sozinha na cama. E esse quarto, meu amor? Olha o pensamento, olha o pensamento. Pensamentos, lindos momentos. Afora o vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Fábio, ao lado da Rayane. Hoje aqui no lendário Rubi, marcando presença. Obrigado pelo carinho. Já já tem um tubarão. Que fugiu de mim num dia de verão. Getuba! Getuba! E o pensamento, meu amor? Pensamentos, lindos momentos. Afora o vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim. aqui, abraçar com muito carinho, meu parceiro Thiago Silva, já marcando presença aqui com o Jairinho. Um abraço para você, garoto. E o pensamento! Olha, meu parceiro Lopes da Pratinha, está aqui com a gente no Lendário Rubi. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Isso aqui é o hino dos badalados! Que não vem. Eles estão aqui no Lendário Rubi! Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Olha, meu parceiro Mamau, tá com o Jairinho. Mais uma cerveja, vai! Mais uma, mais uma! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou junto aqui, batidão. Me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, até mesmo a sua extrema-unção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade. Olha aqui, abraçar com muito carinho, meu parceiro Wallace, Queco, amiga Mara, também não fui me des... parceiro Joel. Alô, João, está aqui com a gente. Outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Olha quem vai chegando aqui, juntinho com a gente, o nosso mestre, DJ Gilmar Santos. E aí, Gil, como é que é, garoto? Aí, Alteiro, bonita festa aí. Boa noite a todos vocês. Hoje é o nosso lançamento aqui no Alteiro. Estou mostrando pra vocês o lendário Rubi, hein? Essa história de 68 anos. Começamos a primeira geração com meu pai Orlando Santos, eu, a segunda geração e agora a terceira geração. É o nosso lendário. Um abraço a todos vocês. Grande amigo Abel. Abel, a Nazaré, a Cigana do Amor. Só gente linda. Obrigado a todos vocês por estarem com a gente. Nosso Rubi, o Jairinho, já já tem Tubarão, Didio Boy e eu, Gilmar, pra lá e pra cá. Ô, Búfala, será, filha? Olha o Silvio da Marambaia. Enfim, a todos vocês, um beijão. Daqui a pouco eu volto, hein? Volto pra fazer minha onda. Por enquanto, é o já já, aquele lá do Gilmar. Pode tocar, filho. É, aqui. É. Tubarão. Daqui a pouco, meu irmão. Rubi. O corpo todo estremece com vontade de dançar. Quero aqui abraçar com muito carinho o casal Rubi. Está aqui com a gente. Até parece que vai voar com o som do Rubi. Amigo Marcelo, ao lado da Nailza, marcando presença aqui no nosso lendário. Rubi, Rubi, Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Tocando pra mim e pra ti, Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Esse é o som do todo poderoso, é lindo a belo. Era aqui, abraçar com muito carinho meu parceiro Beto da Vigia. Hoje marcando presença no Rubi. Remexe gatinha, remexe gatinha. Remexe gatinha, remexe gatão. Ao som do Rubi no meio do salão, anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Poderoso Rubi. Quim Marques e Rubi. Este é um som do todo poderoso, é lindo, é belo, é todo gostoso, que você jamais vai encontrar